Um feliz sábado a todos. Feliz sábado. Como é bom voltar aqui à Igreja da Safira. O título da mensagem que eu trouxe para vocês nesta manhã diz assim: os desafios do permanecer em Cristo. Mas antes de permanecer, tem que estar. Romanos capítulo 8. Vamos dar uma olhadinha nesse verso famosíssimo, verso de número 1 do capítulo 8. Que talvez seja um dos grandes ápices da argumentação de Paulo, um dos pontos mais importantes e principais de tudo aquilo que Paulo fala na carta aos Romanos. E ele vai nos dizer algo profundamente maravilhoso. E assim, com a Bíblia aberta, então vamos orar mais uma vez para que Deus fale ao nosso coração. Deus eterno e querido, obrigado porque a tua palavra está aberta nesta manhã diante de nós, Senhor. Obrigado pela liberdade de te adorar, de nos reunir. Obrigado, Pai, porque o Espírito Santo está entre nós para nos guiar em toda a verdade, Senhor. Fala o nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. E esta manhã, o Espírito Santo, pela palavra de Deus, nos relembra um fato extraordinário. A Bíblia diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Imagine que eu tivesse o poder de declarar você livre de todas as dívidas, livre de todas as condenações, livre de toda a culpa, de toda a mancha, livre de todo o mal. Você gostaria de saber como é que adquire-se essa liberdade? Vamos pensar que você estivesse lá na cadeia e eu dissesse: você pode ser livre se você cumprir uma condição. Tá, que condição é essa? Eu dar todo o meu dinheiro pro pastor? É isso a condição? Para ser livre? E se fosse, alguns ainda dariam todo o dinheiro pro pastor para ficar livre. Certo? E dão. Não é isso mesmo? Se eu disser para as pessoas aí, ó, você vai ser salvo, você vai ser liberto da condenação, se você me der todo o seu dinheiro, ainda eu vou conseguir muita gente nesse mundo para me dar todo o dinheiro que eles têm. Se eu disser para você, você vai ser livre da condenação se você ajoelhar no caco de vidro. Uma meia hora por dia, assim, ó, você ajoelha ali, fica com os joelhos sangrando. Sofrimento, para ser salvo tem que sofrer. Eu encontrarei um montão de gente no mundo disposto a sofrer, a fazer uma peregrinação, sei lá o quê, que tipo de coisa. E eu poderia dar muitos outros exemplos de coisas que a gente poderia colocar na mente e no coração das pessoas para elas fazerem, para elas serem salvas, para elas serem libertas, para elas serem livres das condenações, das dívidas que o pecado trouxe. Mas a palavra de Deus desconhece a salvação pelo esforço humano. Nós devemos nos esforçar contra o pecado, obviamente, mas a salvação não vem por esse esforço. Inclusive, só se esforça contra o pecado quem recebeu a salvação, porque de outra forma, a gente ama o pecado, se deleita no pecado, permanece no pecado, longe de Cristo. E a Bíblia diz que para pecadores condenados, escravizados, Deus se fez homem, viveu a vida sem pecado e morreu por cada um de nós. Esse é Cristo. É isso que Ele é e é isso que Ele fez. E agora o Evangelho é pregado. E você pode crer em Jesus. Que tipo de fé? Uma fé obediente. Então você tem o privilégio de acreditar em Jesus, sendo obediente a essa fé. Então a Bíblia diz: quem crer e for batizado, será salvo. Então você crê e é batizado. A Bíblia diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então você conhece a Jesus, você se arrepende daquilo que você era e fez, longe da sua lei e da sua vontade. E agora, em gratidão, em resposta ao amor dele, você também o ama. Porque a Bíblia diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E agora, a nossa fé é uma crença que se demonstra na prática. Eu creio em Jesus, então eu creio no amor, eu pratico o amor. Eu creio no arrependimento do pecado e eu me arrependo quando eu peco. Eu creio na oração e eu oro. Eu creio no batismo, eu sou batizado. Eu creio no sustento da igreja através do dízimo e das ofertas. Eu sustento a igreja através dos dízimos e das ofertas. Perceba que a fé cristã é uma fé prática. que envolve crer em Jesus e obedecer a Jesus. E se você, nesta manhã, crê em Jesus e obedece a Jesus, você está em Cristo. Essa é a realidade, essa é a verdade. E entenda uma coisa, quando eu digo que você deve crer e obedecer, algumas pessoas, elas questionam a si mesmas, e elas pensam assim: Ezequiel, eu creio, mas nem sempre eu obedeço. É muito mais fácil crer do que obedecer. Crer no amor é tranquilo. Se eu pedir para você levantar a mão, quem crê no amor? Pronto, todo mundo levanta a mão. Eu creio no amor. Beleza. Agora, quem é que ama na prática? É uma pergunta um pouco diferente. Aí você se lembra, por exemplo, do texto bíblico. O amor é paciente. E você é paciente na prática? E aí a gente se sente um pouco incomodado, né? A gente crê no tal do amor, mas parece que a gente não vive o tal do amor. A gente perde a paciência. Inclusive, a gente perde a paciência com os mais íntimos dentro de casa. Imagina se tiver que amar todo mundo na igreja, na rua. A gente perde paciência com filho e com filha, que talvez sejam umas pessoas mais importantes da nossa vida. Com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, com os irmãos, com as irmãs, de sangue, de família. E a gente tem dificuldade, então, de ser aí todos perfeitos em amor, em paciência e etc. E a gente começa a se questionar às vezes, será que eu estou em Cristo? Porque na teoria tudo é tão fácil, na prática é tudo tão difícil. E eu queria dizer para você uma coisa, estar em Cristo, crer e obedecer. Agora, esse obedecer nem sempre significa fazer tudo certo. Olha que questão maluca. Nem sempre obedecer a Cristo quer dizer fazer tudo certo. Quando eu confesso os meus pecados, eu estou obedecendo a Cristo? Sim ou não? Sim. Sim. Então perceba o paradoxo da situação. Eu estou reconhecendo que eu sou um pai ruim, ou um marido ruim, ou um pastor ruim, uma pessoa ruim porque eu erro nisso e naquilo. Eu estou reconhecendo que eu não obedeço de forma perfeita, eu tenho os meus erros e os meus pecados. Mas nessa atitude de confessar o meu pecado, o que eu estou fazendo? Obedecendo. E eu estou em Cristo. Então perceba, aqueles que estão em Cristo não são aqueles que nunca erram. Não existe ser humano que nunca erra. Mas os que estão em Cristo são aqueles que procuram fazer o seu melhor em tudo e reconhecem os seus erros quando erram. E aí está mais fácil estar em Cristo, né? Para com aquela paranoia de que só está em Cristo quem não erra, porque essas pessoas não existem, mas nos dá a responsabilidade de sermos pais, filhos, maridos, amigos, pastores, pessoas melhores, e reconhecermos os nossos erros, com o objetivo de sermos cada vez mais parecidos com Jesus. E esse é o processo do estar em Cristo. E aquele que está em Cristo, ele ainda é pecador, ele ainda tem erros e defeitos, mas ele está num processo de crescimento. Ele está num processo do que a gente chama de santificação. Ele está num processo de viver ao lado de Jesus, porque ele está em Cristo. E quando ele está em Cristo, ele vai então crescendo pela fé, pelo amor, pela obediência, pela confissão dos pecados, pelo abandono dos pecados, e cada vez mais. E hoje ele vence um ponto, amanhã ele vence outro, hoje ele cai, amanhã ele levanta, hoje ele levanta, amanhã ele cai, e esse processo nunca termina. A gente nunca chega ao fim desse processo. Esse processo só termina quando a gente morre. Morreu, acabou o processo. Ou quando Jesus voltar e destruir aí o pecado para sempre. Então, até lá, nós precisamos estar em Cristo. E o desafio que nós vamos conversar hoje é a ideia do permanecer em Cristo. Porque estar em Cristo, vamos pensar que eu dissesse hoje, você se arrepende dos seus pecados? Você crê em Jesus? Pronto, se você assim o fizer, você está em Cristo. Agora, amanhã, você vai pecar de novo. Você vai se arrepender de novo? Amanhã você vai precisar orar. Você vai orar? Amanhã você vai precisar perdoar alguém que errar contra você. Você vai perdoar? E o desafio do amanhã é o desafio do permanecer. Porque hoje eu posso crer em Jesus e me arrepender do meu pecado. Entretanto, eu posso me tornar insensível para com o pecado. E agora a mentira, a prostituição, o palavrão, a fofoca, a vaidade, algum tipo de transgressão vai se tornando comum na minha vida, e eu vou deixando de orar, e eu vou deixando de permanecer, e eu vou deixando de buscar. Qual é o perigo disso? Quando a gente não permanece em Cristo, a gente deixa de estar em Cristo. E a gente perde a maior bênção de todas as bênçãos, que é a ausência de condenação para quem está em Cristo. Então percebam como que o diabo trabalha. Então a gente está em Cristo, mas precisamos permanecer. Mas permanecer em Cristo é uma atitude que demanda muita coragem, muita fé, muito amor e muita honestidade. Para eu permanecer em Cristo, eu sempre tenho que reconhecer o quão ruim eu sou. E nenhum de nós gosta de reconhecer os próprios erros. Nenhum de nós. A gente gosta de pensar assim: eu me converti, eu me arrependi, os meus erros ficaram lá no passado. Agora eu guardo sábado, eu dou o dízimo, eu sou vegetariano, eu sou pastor, eu uso terno e gravata, eu não sou assim igual os outros que são ruins, que são pecador, e eu sou o bonzão da história. É assim que a gente gosta de se sentir. A gente nunca gosta de se humilhar dia após dia e dizer: Senhor Jesus, eu sou um nada diante de Ti. Eu sou errado, eu tenho defeito, eu não sei amar, eu não sei perdoar, eu não sei Te obedecer como eu deveria. E a vida cristã é uma vida de contínua submissão e fé e humilhação aos pés de Jesus. E quem é que gosta de viver assim? O ser humano não gosta, mas o verdadeiro cristão gosta. Porque ele sabe que Jesus está acima de tudo e ele é um pecador. E eu preciso de Jesus como eu preciso do alimento, do ar, da vida e de todas as coisas. E para permanecer em Jesus, eu tenho que entregar a minha vida para Ele todos os dias e a todos os momentos, em todas as situações. Não quer dizer que o cristão ele só vê defeito em si mesmo, não é isso. A gente vê os nossos defeitos, pede perdão e busca vencer. Mas a gente também sabe de que Jesus já colocou na nossa vida muitas boas qualidades. Jesus nos deu dons, nos deu talento, nos deu amor, nos deu fé, nos deu uma família, nos deu um trabalho, nos deu saúde, nos deu vida até aqui. Então a vida cristã, entenda o paradoxo, a gente tem muita coisa boa com que se alegrar e a gente tem os nossos pecados com que se entristecer. E as duas coisas caminham uma ao lado da outra. A gente não deve viver achando que a gente é o pior lixo do mundo, mas também não devemos viver achando que somos as maiores maravilhas do mundo. Então perceba, é uma vida de tensão. Por um lado eu sou bom, por um lado eu sou mau. Por um lado eu estou em Cristo, mas pelo outro eu preciso lutar para permanecer. Por um lado eu estou salvo, mas ainda sou pecador. Então preciso vencer, preciso lutar, preciso batalhar contra os meus pecados. Porque se eu não fizer isso, a fofoca vai se tornar algo normal na minha vida. A mentira vai se tornar algo normal. A pornografia vai se tornar algo normal. As maldades, palavrões, vaidades e coisas ruins vão se tornar algo normal. E aí qual vai ser a diferença entre uma igreja e um boteco? Talvez a igreja vai ser pior do que o boteco, porque lá no boteco, pelo menos, eles fazem tudo claramente. A igreja é todo mundo escondido, né? Na igreja, aqui, todo mundo é o santo. Aí lá em casa, mente, bate na mulher, sei lá o que faz por aí. Percebe os desafios da vida cristã? A gente ser pessoas honestas e verdadeiras na igreja, mas não só na igreja. No dia a dia, no trabalho, em casa, etc, etc, etc. Então esse é o desafio sobre o qual nós vamos conversar esta manhã. E eu queria que você voltasse um pouquinho aí no Novo Testamento, João capítulo 15, para a gente poder meditar em um texto muito interessante sobre os desafios do permanecer em Cristo. E a gente vai conversar então nesta manhã sobre alguns desses desafios que são muito importantes para nós que queremos estar em Jesus, sem condenação dos nossos pecados, salvos e preparados para o encontro com Ele, quando Ele retornar. Então, João capítulo 15, aqui é Jesus quem está falando, e a Bíblia diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que esse, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Nesse texto, Jesus apresenta a si mesmo como uma videira e os discípulos como ramos. E ele diz assim: se alguém está em mim e não dá fruto, o Pai corta. Que é aquilo que eu estava conversando com você. Não há condenação para o que está em Cristo Jesus. Mas se a gente não permanece, a gente retorna à condenação. Então essa é a ideia. A gente pode ser cortado da videira. Então a gente, para não ser cortado e não retornar à condenação, temos sempre que permanecer. Mas aqui já aparece o primeiro desafio do permanecer. A Bíblia diz assim: todo aquele que está em mim e dá fruto, o Pai poda, para que dê mais fruto ainda. Então perceba uma coisa. Vamos dizer que nós somos cristãos, nós estamos em Cristo. E nós damos fruto. Nós então permanecemos em Cristo e nós podemos pensar nesse fruto, tanto no sentido dos frutos do Espírito Santo, quanto no sentido de que a gente ganha almas para Jesus e a gente faz o nosso trabalho, e a gente conduz a nossa família, a nossa igreja aos pés de Jesus. Então os frutos podem ser essas duas coisas. E a gente, do nosso jeito, temos os frutos do Espírito e temos conduzido a igreja e temos ajudado na salvação de pessoas. Ok, não estamos condenados, estamos salvos. Mas aí alguém poderia pensar: então a vida cristã é uma vida fácil. Basta eu ter aqui um pouquinho dos meus frutos do Espírito, basta eu conduzir as pessoas ali na igreja ao batismo, ao estudo da Bíblia, à salvação, e está tudo certo. Mas olha só, que Jesus apresenta esse permanecer como envolvendo uma poda. Por quê? Porque por mais que a gente esteja em Cristo e permanece em Cristo e a gente dê fruto, nós ainda não alcançamos o nosso potencial pleno. E a gente ainda pode dar mais fruto. Mais frutos do Espírito e ganhar mais pessoas para o reino de Deus. Mas a gente não vai multiplicar esses frutos se o Pai não podar algumas coisas na nossa vida. E esse é um dos primeiros desafios do permanecer em Jesus. Sabe qual é o desafio? É o desafio de que Deus não te obedece e não faz aquilo que você quer. E é difícil a gente permanecer em Cristo quando Cristo não faz o que a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. E muitas pessoas desistem do caminho cristão. Por quê? Porque Deus não as obedece. E esse é o primeiro desafio de permanecer em Cristo. A vida cristã não é a vida de que a vida é fácil, não tem aflição, não tem problema, não tem dificuldade. Não. A Bíblia diz assim: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, na nossa vida existem aflições. E essas aflições fazem parte dessa poda que Deus vai fazendo na nossa vida para nos ensinar de alguma maneira a levarmos a vida de uma forma mais séria, mais profunda em dependência de Jesus. E se tudo fosse fácil para nós, nós oraríamos menos do que a gente ora. E se é que a gente ora muito. Mas se tudo fosse fácil, a gente oraria muito menos. Se tudo fosse fácil, a gente se envolveria muito menos nas coisas da igreja, de Deus, a salvação das pessoas. E por que que Deus permite essas dificuldades todas? Porque nesse caminho de ter que orar mais, ter que estudar mais, ter que trabalhar mais pelas pessoas, a gente mesmo vai crescendo. A gente mesmo vai percebendo que nós não somos bons como deveríamos ser. A gente vai se arrependendo, a gente vai se conhecendo, a gente vai se decepcionando, mas a gente também vai crescendo. E esse é um caminho doloroso. Não é um caminho que não envolve dor. Nós sofremos, nós temos dificuldades, nós crescemos lentamente. Todos nós gostaríamos de estar num ponto da nossa vida melhor espiritualmente, na família, na saúde, com dinheiro, com a vida e etc. Todos nós gostaríamos de pregar o evangelho lá na nossa família e todo mundo se converter da noite para o dia, todo mundo guardar o sábado, todo mundo ser fiel, todo mundo ser feliz e etc. Mas a realidade não é essa. E Deus vai podando a gente. E Deus vai nos conduzindo num caminho que talvez a gente pense que não é o melhor. E a gente tem que ter uma grande fé para não desistir. Porque o diabo vai dizer para você, essa vida cristã é uma vida sofrida, é um caminho muito estreito, você tem que negar isso, isso e aquilo, e você mesmo negando tudo isso ainda é pecador, e ainda tem dificuldade, isso aí não resolve nada para ninguém não. Melhor você gastar o seu dinheiro com outra coisa. Melhor você gastar o seu tempo com outra coisa. E aí é a tentação da gente não permanecer. E essa é uma tentação forte. E muitas pessoas saem das portas da igreja para nunca mais voltar por causa dessa tentação. Agora, um segundo desafio da gente permanecer é quando Jesus diz assim, se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O segundo desafio de permanecer em Jesus é o desafio do conhecimento da palavra e de uma vida de oração. Se as minhas palavras permanecerem em vós. Perceba uma coisa importante. Vamos pensar que eu fosse pregar aqui dentro dessa igreja todos os sábados desse ano. E todos os sábados eu iria pregar o mesmo sermão. Eu ia abrir a Bíblia e ia dizer para vocês assim, amem uns aos outros, agora pode ir para casa. Aí você vai para casa e você vai conviver com a sua família, você vai conviver com as pessoas na escola, ou no trabalho, ou no trânsito, na sociedade, etc. E você mantém na sua mente aquilo que eu disse, amem uns aos outros. E quando você for para a vida da tua semana, você vai encontrar dificuldades de amar as pessoas. Você não vai ser a pessoa perfeita no amor, não. Vai perder a paciência, vai deixar de valorizar, ou vai ter uns ciúmes, vai ter alguma coisa ruim e etc. Aí na semana seguinte você volta para o culto e eu prego o mesmo sermão. Amem uns aos outros. Vai embora agora. E esse sermão vai ser o mesmo, mas você vai ter uma percepção maior dele. Você vai ter uma percepção mais ampla dele. Por quê? Porque você viveu aquela semana inteira querendo amar, mas tendo dificuldade. E cada dia que você ouvir esse sermão vai ser o mesmo sermão, mas ele vai se repetir aonde? Na sua história, na sua vida, e você vai se aprofundando, e você vai entendendo, e você vai crescendo, você vai caindo e você vai levantando. Agora perceba, não é chato a gente ouvir o mesmo sermão todo sábado? É. Não é chato você ler a Bíblia todos os dias? Pode ser que seja. As verdades ali não vão mudar. A verdade ali vai ser a mesma. Mas você precisa o quê? Permanecer buscando essa verdade. E a cada dia que você lê, amem uns aos outros, essa verdade vai ser mais importante, mais cristalina e mais desafiadora para você. E se você ler esse texto todos os dias, ele será feito novo todos os dias na sua vida. Mas você tem que ter a perseverança de permanecer estudando a Bíblia. Não caia na tentação de achar assim, eu já conheço a Bíblia, eu já li a Bíblia inteira, eu já sei tudo o que a Bíblia diz. Vai nessa. Quando a gente busca a palavra de Deus todos os dias, ou em todos os momentos, meditando, mesmo nas coisas que a gente já conhece, a gente vai aprendendo coisas mais profundas. Se você coloca no teu coração o texto, amem uns aos outros, e aí você vai, teu carro quebra, você vai mandar arrumar o carro e o mecânico te engana. Você volta para casa achando que o carro está consertado, uma semana depois ele quebra de novo. Aí você fica com ódio do mecânico. Mas Deus colocou uma palavra no teu coração: ame as pessoas, ame uns aos outros. E aí, diante daquela situação, tu vai dizer assim: Senhor, como é difícil cumprir a tua palavra. Porque na teoria a gente sabe, né? Devemos nos amar, pronto, vamos fechar a Bíblia. Nunca mais precisa ler a Bíblia, já sabemos tudo. Agora, no dia a dia, na prática, a coisa é difícil. E aqui está o terceiro desafio do permanecer em Cristo. Se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. Se você guardar os meus mandamentos, você vai permanecer no meu amor. E esse é o maior desafio do permanecer em Jesus. Na teoria é fácil, na prática a gente sente que é impossível. No mundo da teoria, amar o mecânico que estragou meu carro, que não consertou, que me enganou, pode até ser possível. Mas na prática, quando a gente tem o prejuízo financeiro, ou quando a pessoa nos prejudica, ou faz algo que a gente não queria que tenha sido feito, o nosso caminho é ficar com mágoa, ficar com raiva, ficar com ódio, e isso não é o amor. A Bíblia diz assim: o amor não se ressente do mal. Todos nós temos mágoa e ressentimento de coisas que acontecem com a gente. Quão grande desafio é permanecer no amor! Por isso que a Bíblia diz que o caminho para o céu é um caminho estreito. Poucos andam por ele. Quem é que está disposto a ficar pensando nessas coisas e ficar girando a sua vida em torno dessas coisas? Pouquíssimas pessoas, mesmo dentro da igreja. Nós estamos acostumados a pensar que a vida cristã é vir para o culto. Então a gente vem no sábado e olhe lá no domingo e na quarta-feira. Bem menos pessoas vêm. Então a gente está salvo porque a gente vem aqui, ó. É facinho vir no culto de manhã aqui no sábado, né? Sábado de manhã está todo mundo salvo. Agora, amar, perdoar, ser fiel, ser honesto no dia a dia, no caminho estreito, é um desafio muito mais difícil do que guardar o sábado. E esse é o desafio para o qual a Bíblia nos chama. E esse desafio só pode ser cumprido por aquele que permanece em Jesus. Você sempre tem que reconhecer que você não é capaz, mas que Ele pode te dar uma vida nova. Então nunca é pelo seu poder. Então eu vou me esforçar para fazer tudo certo. Nunca vai conseguir. Tanto é que a gente nunca faz tudo certo. A gente sempre erra. Por isso tem que permanecer em Jesus. E as palavras dEle tem que permanecer em você. Quais são as palavras dEle? Eu te perdoo, eu te salvo, eu te amo. Eu posso transformar a sua vida. E essas palavras sempre são renovadas na nossa vida. A gente erra, Ele perdoa. A gente busca força, Ele dá força. A gente quer amar, Ele nos dá amor. E a gente vai crescendo e vivendo em Jesus Cristo. Até o ponto do maior desafio de todos: dar a nossa vida por amor daqueles ao nosso redor. Ninguém tem amor maior do que esse, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus teve o maior amor de todos. Mas Ele também quer que a gente entregue a nossa vida em favor das pessoas ao nosso redor. Então, às vezes, a gente deixar de fazer a nossa vontade para buscar entregar a nossa vida para o filho, para a filha, para o marido, para a esposa, para o amigo, para a amiga, para o vizinho, para a vizinha. Deixar de fazer aquilo que é a nossa vontade para ajudar os outros, para amar os outros, para perdoar os outros, para, de alguma forma, sermos um instrumento de Jesus para a salvação dessas pessoas. E esse é o desafio do permanecer. Na teoria é tudo tão fácil, mas na prática é tudo muito difícil. Inclusive é impossível. Por isso nós precisamos a cada dia retornar aos pés de Jesus, para encontrar o poder de fazer o impossível. Amar, permanecer na palavra, mesmo quando Deus não faz as coisas do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Porque Ele está podando, Ele está cortando para que a gente multiplique os nossos frutos. A vida cristã não é uma vida fácil, mas é uma vida maravilhosa. E será que a gente gostaria de ter uma vida não cristã? Se a gente fosse não cristão, a gente não precisava pensar em nada disso. A gente podia viver aí correndo atrás de dinheiro, de bebida, de sexo, de cigarro, de droga, sei lá do que esse mundo oferece. A gente podia viver igual o povo do mundo vive, mas nós não teríamos esperança de salvação e de vida eterna. E aí do que adianta todo o prazer que esse mundo pode oferecer se você não vai ter a vida eterna? Adianta alguma coisa? Se eu te oferecer uma vida perfeita por 1 trilhão de anos em troca da salvação, beleza, tu pode viver a vida perfeita por 1 trilhão de anos. Você vai ter todo o prazer que o mundo pode oferecer, mas no final você vai morrer, acabou a vida. Adiantou o quê? Adiantou nada. Agora, se nós vivermos uma vida sofrida, no caminho estreito, e não é por 1 trilhão de anos, a gente vai viver aí, ó, 100 anos, pouco mais, um pouco menos. Não é tão difícil assim, mas vamos viver no caminho estreito. E no final de tudo, nós vamos encontrar uma vida sem pecado, doença e morte para todos sempre. Amém. Porque é o que Jesus conseguiu para nós. Agora, para a gente terminar, dá uma olhadinha no verso 18 do capítulo 15. E esse é um alerta importante para nós, quando a palavra do Senhor diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O último desafio do permanecer em Cristo é a gente evitar uma tentação. Quando a gente se entrega para Jesus, Jesus ele vai transformando e melhorando a nossa vida. E eu posso dizer isso por experiência própria, e creio que a maioria de vocês pode dizer o mesmo. Então o pastor Ezequiel era uma pessoa mundana, escrava de pecados XYZ, e ele encontrou-se com Jesus. E hoje, apesar de eu ainda ser um grande pecador, eu já melhorei muito do que eu era. Eu já cresci muito, já fui transformado em muitas coisas. E aí eu posso cair na tentação de achar assim: bom, já que eu melhorei, já que eu cresci, já que hoje eu sou uma pessoa melhor, agora o mundo vai me valorizar. A minha família vai me valorizar, as pessoas no meu trabalho vão me valorizar, as pessoas ao meu redor vão me valorizar, porque agora eu sou um pastor. Aí eu saio na rua e digo: e aí, pastor mentiroso, só quer roubar o dinheiro dos irmãos, né? Porque assim, ó, hoje em dia, você dizer para as pessoas que você é pastor é pior do que você dizer que você é homossexual. Porque antigamente era aquilo, né? Ninguém queria ser homossexual, né? Todo mundo, né, deixar, excluir os homossexuais, era feio, era errado e tal. Hoje em dia tá até bonito, né? No mundão aí, é bonito. Então se eu dissesse para as pessoas lá da minha velha vida: olha, eu sou homossexual, os caras vão dizer: pô, legal, Ezequiel. Pô, cara, tu tá aí, ó, se liberando, se mostrando aí quem você é, que bom, cara, parabéns. Agora se eu digo para eles lá da minha velha vida: eu me converti, eu sou um pastor da igreja adventista. Esse cara é maluco, hein? Verdade ou não é? É o que acontece no mundo. A gente não deve esperar, porque a gente está em Cristo, a gente está crescendo em Cristo e permanecendo em Cristo, que todo mundo vai gostar da gente, que todo mundo vai valorizar a gente. A gente não depende do aplauso do mundo para ser cristão. Não é isso que a gente busca nesse mundo. O que a gente busca é viver ao lado de Jesus. E se o mundo nos odiar, tudo bem. Se o mundo nos ridicularizar, tudo bem. Mas eu não vou deixar de amar as pessoas que estão nesse mundo. Eu vou trabalhar por elas. Eu vou orar por elas, eu vou estudar estudo bíblico para elas, eu vou visitar a elas. E um dia, muitas pessoas que zombaram da fé se tornaram verdadeiros cristãos. E eu sou uma delas. Eu lembro uma vez que eu passei na frente de uma igreja e gritei assim: o diabo é meu pastor. Gostava de provocar o povo, né? Eu, Ezequiel. Hoje eu sou um pastor da igreja. Perceba, Jesus transforma a vida das pessoas. Agora, não adianta eu dizer que eu estou em Cristo somente. Eu preciso permanecer. Mesmo que Deus não faça a minha vontade, eu tenho que permanecer na palavra, permanecer no amor, mesmo que o mundo me odeie. Porque isso não importa. Porque o que importa é que Deus me ama. E quando eu entendi que Deus me amava, mesmo eu sendo um lixo como eu era, Jesus entrou no meu coração, eu aceitei Ele pela fé, eu fui batizado, e pela graça dEle, não porque eu sou bom, eu tenho permanecido em Jesus. Preciso crescer, preciso melhorar, eu creio que vocês todos da mesma forma. Precisam crescer e precisam melhorar. Mas não desistam de permanecer em Jesus, porque o Senhor está convosco para a salvação eterna. Amém? Amém? Nós vamos terminar esse culto, e eu termino fazendo um apelo muito especial para você, especialmente. Quem sabe você ouviu um pouquinho da minha história, mas Jesus, ele quer conversar com você sobre a tua história. Você está em Cristo, você está permanecendo em Cristo, e você tem que crer, e você tem que obedecer, e naquilo que você erra, você tem que confessar. Não adianta se iludir, não. Tem que se entregar nas mãos de Jesus. Vamos orar. Deus maravilhoso, eterno e querido, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado pela mensagem da tua palavra nesta manhã. Pai, nós queremos estar em Cristo e permanecer em Cristo até o fim das nossas vidas, mas nós não temos poder por nós mesmos, Pai. Nada podemos fazer sem Jesus, e pedimos que, pela sua graça, pelo seu Espírito, pela tua palavra, o Senhor permaneça em nós, para que possamos permanecer em ti, Senhor. Por favor, perdoa os nossos pecados, nos ajuda a lutar contra o desânimo na vida cristã, que muitas vezes não é do jeito que a gente gostaria. Nos ajuda a permanecer estudando a tua palavra sem desanimar, e também, Pai, nunca desistindo de amar as pessoas por quem o Senhor morreu, Pai. Nos usa como instrumentos da salvação na nossa família, na nossa comunidade. Também, Pai, nos ajuda a não depender dos aplausos deste mundo, mas que possamos seguir o caminho da vida cristã, andando no caminho estreito, Senhor. Dá-nos a Tua paz, a Tua graça e a Tua salvação. Tudo oramos em nome de Jesus. Amém.